Na noite deste domingo, por volta das 20 horas e 30 minutos, socorristas do SIAT, um médico de plantão e várias viaturas da Polícia Militar foram deslocadas para a Travessa Ribeirão do Iguapé, no bairro Campos do Iguaçu, para o atendimento de uma vítima de ferimento por disparos de arma de fogo. No local foi socorrida uma mulher que apresentava vários ferimentos em tórax, em face e na boca. Devido à gravidade, a médica de plantão foi chamada e rapidamente deslocou-se. Segundo o que foi repassado, a vítima teria passado a tarde bebendo com amigos em um bar nas proximidades. Quando voltou para casa, foi seguida por um automóvel de cor bordô que teria parado em frente às kitnets e uma pessoa teria descido do automóvel em posse de uma 9mm, aproximado-se da vítima e efetuado vários disparos contra ela. O indivíduo que estava ao volante do carro fugiu rapidamente, sem ser identificado. Uma testemunha disse que teria visto quem seria, mas estava com medo de ser morta pelo ex-marido da vítima. A mulher, sem identificação oficial, foi encaminhada em estado gravíssimo para o pronto-socorro do Hospital Municipal, como explica o aspirante da Polícia Militar, que participou da operação de localização do criminoso. Bom, foi encontrado uma mulher baleada ali na região do tórax, no interior da sua casa, no banheiro. Foi informado aí pelos familiares que um indivíduo, num carro Fiesta, cor escura, possivelmente bordô, que efetuou esses disparos. Não se tem conhecimento ainda qual que foi o motivo, mas temos informações que ela passou a tarde num bar, então levantamos a hipótese que ela tenha arranjado alguma confusão ou alguma intriga e isso foi cobrado posteriormente. Tenente, o quadro dela é bastante grave, né? Dada a mobilização do Corpo de Bombeiros, né? Sim, foi constatado ali o código 3, né? Uma situação grave já e tem a necessidade de encaminhamento. Mas seu ex-marido, ex-namorado, ele pode ter feito isso? Tem a possibilidade, mas não há nada confirmado. E no local foi encontrado uma cápsula de pistola 9mm, é um calibre bastante alto, com bastante poder de fogo. Por isso que já gerou o código 3 ali, né? Uma situação bastante grave. Denúncias para o 90. Denúncias para o 90 e para auxiliar nosso patrulhamento para tentar abordar esse indivíduo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.